amanheceu tão triste assim. Você tão longe sem olhar pra mim. Eu aqui estou a lhe esperar. A dor do peito já está sentida, sentindo que é chegada a hora de você voltar. Voltar. Enfim, que está faltando pra se decidir? Indecisão não deve existir, pois não há tempo nem para pensar. Pensar, meu coração, tão enamorado, qualquer um dia ficará cansado e deixará de bater por você, por você. Se decidir, indecisão não deve existir, pois não há tempo nem para pensar. Pensar, meu coração, tão enamorado, qualquer um dia ficará cansado e deixará de bater por você.